Dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Saudações, caros fraternos, estamos começando mais um Irmandade Cast. Hoje reuni um time aqui muito supimpa para falar sobre uma série que a Netflix nos trouxe e que tá fazendo um rebuliço aí na internet. Vamos falar sobre Dark. Estamos aqui com o Felipe. Olá, pessoal. Prazer gravar de novo com vocês. O Augusto. Fala, galera. Tudo bom com vocês? E também o nosso amigo aí, Léo. Fala galera, tudo bom? Participando a primeira vez aí com a gente, seja bem-vindo e já veio. Obrigado. Numa série aí bastante complicada, né? Estamos aí pra isso, né? Vamos ver o que vai virar esse podcast. Boa! seguinte, galera. Netflix trouxe aí pra gente uma série que ninguém nem tava sabendo de nada, tá saindo mais pelo boca a boca, né, do que o merchandise da própria Netflix, né, agora que ela tá começando a mexer os pauzinhos com o Dark, uma série que veio, já tá com a legião de fãs, né. Até porque ela mexe com um tema que, pra quem gosta de ficção científica, pra quem já gosta desse mundinho de ficção científica, é um tema recorrente e rico, né? Que é a viagem do tempo. Eu acho que essa legião de fãs, ela cresce não só por esse aspecto, mas também porque até quem não é fã gosta do tema, né? Gosta do assunto. E ela pegou também uma galera que tava órfão da segunda temporada de Stranger Things, né? Acabou e eles começaram a vender com uma nova série no mesmo estilo, assim, com adolescentes e coisas do tipo. E eu achei que não fez jus, né? Eu acho que essa comparação é meio chata, até porque as semelhanças, elas acabam muito rapidamente. Elas acabam na parte que falam que são jovens tentando fazer alguma coisa, porque... Exato. É só isso. É o máximo, é a máxima semelhança. É o máximo que você vai chegar. Stranger Things é engraçada, é dinâmica, o arco é curto. Dark, ela é dark. É, exatamente. Ela é sombria. O nome faz total jus ao que se passa na trama, né, velho? Esse é um dos meus maiores elogios à série. E também Stranger Things é bem mais simples do que Dark, né? Dark é bem mais complexo, você tem todas as tramas e tudo que tá acontecendo, porque Stranger Things é bem direto e simples. Qualquer pessoa, acho que pegar a primeira vez pra assistir, já vai entender completamente do que a trama se trata, do que são, quem são os personagens e tal. É, porque é bem, bem mainstream, né? O Dark, ele traz essa dificuldade mesmo de entendimento. Eu vou confessar, assim, uma coisa bem... Primeiro eu gostaria de pedir desculpas a todas as pessoas que ouvirem esse podcast, que tem dificuldade com legenda ou com filme, preferem filmes dublados, né? Eu tenho uma facilidade muito grande com inglês, então eu praticamente não leio legendas. Tem que parar para ler legenda, porque eu não falo uma vírgula de alemão, eu não entendo uma porcaria do que aqueles caras estão falando. Cara, como você demora a associar nome a rosto, né, cara? É impressionante. É exatamente isso que eu ia falar. Eu assisto absolutamente tudo sem legenda. Eu não uso legenda pra nada que não precise. Mas nesse caso era muito necessário e eu tive essa mesma dificuldade. Muitas vezes eu ficava confundindo e ficava assim, quem que é esse cara que eu vi? De onde que ele veio? Eu tive dificuldade com o idioma também. Só que eu tenho bastante facilidade com o rosto, porque eu costumo associar, né? Eu tenho uma memória associativa. Então, todos tinham algum apelido pra mim. O foda era depois, quando eu tava conversando com alguém sobre a série, explicar quem era quem. É porque você apelidava, né? Sim. Perfeito. Os nomes são difíceis, né? Eu ainda não consigo falar o nome do policial. O Urich? Urich? É, Urich. Urich, sei lá. Então, o engraçado é que cada um fala de um jeito dentro da série ainda. Uns falam Urich, outros falam Urich. É, deve ser algum sotaque, né? É. Eu ia falar exatamente isso. Algumas pessoas chamam ele de Urich. E em determinados momentos você vê claramente a pessoa falando Urich. E aí você fala, porra, aí você me buga, tia. Não dá. Uma sinopse que já é a minha opinião sobre o final. Essa é uma série sobre o paradoxo do avô, que na minha opinião é o paradoxo do tataravô. Vocês pegaram a parada? Entendi, mas... Eles falam algumas vezes a respeito do paradoxo, de quem gerou isso. E por um tempo você fica acreditando que o Jonas gerou o paradoxo. Só que, se você ficar atento, eles falam do marido da Agnes. Eu acredito que seja o Noah. Vocês lembram disso? Da Agnes? Ah, tá. Lembra da Agnes? A Agnes é a bisavó do Urich. Não, isso. É a avó do Ulrich. Isso, é a avó do Ulrich. É a que chega na cidade lá. Ela é a mãe do Tront, o pai do Ulrich. Isso, e ela chega nessa cidade meio que fugindo de um marido que era violento. E ela falou que era um cara que se dizia um homem de Deus, mas que era um homem sem fé. Não, ela fala que o marido morreu. Não, então... Sim. Sim. Mas ela descreve ele assim. Ele era pastor, mas ele não tinha fé. É, ele era um pastor exatamente. Sem fé. E aí, tipo, você percebe que ele era um cara violento? Porque quando mostra o braço do Tron de criança, ele tá cheio de queimadura de charuto. Sim. Só antes da gente continuar, eu acredito que os nossos ouvintes sejam, no mínimo, curiosos o suficiente pra parar esse podcast nesse instante e falar assim, Google, paradoxo do avô, por favor, né? Vou ver isso agora para você, Augusto. Porque nem todo mundo está acostumado com esse tipo de linguagem. Vou explicar de uma maneira bem simples, tá, o paradoxo do avô. Vamos dizer que você realmente, você ouvinte, crie uma máquina de viagem no tempo, ok? E aí você volta no tempo, volta. Quando eu digo volta, quer dizer que você está indo para o passado, tá, ó, cabeça? Então você está voltando no tempo, você encontra o seu avô e o mata. Você deixa de existir nesse exato instante. O paradoxo do avô significa, ele trata com o fato de que você não consegue mexer com o tempo, porque ele, apesar de ser dobrável, continua sendo linear. Se você voltar no tempo e interferir no tempo, vamos dizer, matando o seu avô, você cria um paradoxo. Eu matei o meu avô, portanto ele não vai existir meu pai, e portanto eu deixo de existir nesse exato instante. Mas se você conseguiu retornar até aquele ponto, se você existir hoje, significa que você não vai conseguir voltar para matar seu avô. Esse é o paradoxo. Como é que você pode existir hoje para voltar e matar seu avô? Alterar o tempo. Porque se você existiu hoje, se você existiu no passado, se você voltou no passado, você cria esse paradoxo. O paradoxo do avô é basicamente a pergunta do ovo e da galinha. Viagem no tempo. Exato. Tá? Então... a série realmente, ela trata muito bem em cima disso, que seria esse paradoxo. Só pra quem tá nos ouvindo, agora segue aí o jogo. Só pra tentar colocar mais linha na fogueira, mas aí também implicaria no multiverso, né? Porque ele mexeria nessa parte, nessa linearidade, que você matou o avô, você deixa de existir nessa linha. Só que como você já foi e matou seu avô, você tá em uma outra linha temporal que tá fazendo isso. É complexo. Mas aí é que tá a parte interessante da história, o Dudu. Eu tava achando que era exatamente isso. O paradoxo do avô que o Augusto explicou, né? De, caramba, se o cara matar o cara lá atrás, como é que vai ser? Porque pra mim, a série entregava que era uma linha só. Então todas as coisas que aconteceram, tipo o Ulrich voltar no tempo e tentar matar o Doppler, sabe, criança? Sim. Foi o que fez o Doppler ficar dentro daquela sala. Exato. Foi que ele aparecer dentro da sala de testes, foi tudo isso. Sim. Ele gerou toda uma única linha. Isso. Até que o Doppler volta como velho e bate no carro. Isso não tinha acontecido. Não, isso tinha acontecido. Isso também que permitiu que acontecessem várias coisas. Nada foi mudado. A linha mantém-se a mesma. O universo ele pode ser dobrável. Havia acontecido? Havia acontecido. Caramba, então. Porque pelo que mostrou lá, a ideia é que o Jonas, ou Jonas lá, enfim, ele ia ter que ir pro futuro de qualquer maneira, né? Porque afinal outra versão dele veio do futuro pra trás, né? Eu tenho um ponto pra falar sobre isso. Quando o Noé tava fazendo aquele voice-over em cima de tudo que tava acontecendo, ele tava falando que tem que ter sacrifício e tal, e daí aparece o Helg, o Doppler lá morto, as duas versões dele. E aí dá a entender de que tudo aquilo lá foi planejado, que era um plano maior que ele tinha junto com o pessoal da luz que ele fala lá, que é junto dele, e aí ele invocou o Bartos, né, pra entrar no clubinho dele. Sim. Exato. Essa série, na minha humilde opinião, ela não vai criar realidades paralelas. Vai seguir o primeiro filme Terminator. Exatamente. Você não altera... O futuro nunca é alterado, né? Exatamente. Porque... tudo que você fizer já tem que ter acontecido, porque nada muda. Vai existir um ciclo. Looping, é um looping eterno. Exatamente. Esse looping ele continua, só que na verdade o que eu gosto dentro dessa série, aí eu vou trazer, eu sempre vou dar um jeito de usar a franquia Star Trek. Star Trek, sabia. Porque Star Trek foi o que me iniciou nesse mundo da ficção científica. E a Star Trek trabalha com as duas teorias e trabalha muito bem. Sim. Star Trek trabalha tanto com looping temporal, que seria o você não consegue mexer no passado, se você voltar, na verdade você está criando, você pode ser o seu próprio avô. Em Star Trek existe isso. Um personagem, ele volta pro passado, ele se apaixona por uma mulher, ele casa com essa mulher, ele tem um filho com essa mulher. E essa mulher, na verdade, é a avó dele mesmo. Entendeu? Então você não mudou a linha temporal, você pertence a ela. Você pode até dobrá-la, mas você não muda. E Star Trek também trabalha com universos paralelos. Ela trabalha com as duas teorias. Quando você faz uma viagem temporal, você pode tanto gerar um looping, você pode gerar esse paradoxo, como você pode gerar uma realidade alternativa. E aí você vai para J.J. Abrams, que conseguiu fazer os Romulanos voltarem e criar todo um universo novo de Star Trek. Entendeu? Sim. Então isso existe. Até porque o multiverso é muito bem abordado em Star Trek. Existem vários universos. Existe o Black Mirror de Star Trek, tá? Que é o universo invertido, que é o espelho invertido. Então, existe tudo isso aí. Então, só que pela forma como o Dark trabalha e trabalhou, eu acredito que eles vão se manter só no looping. Não existe como você mudar o passado. Até porque ele, o presente e o futuro são um só. It's on. Eles acabam entregando com um monte de elemento ocultista que eles usam. Não sei se vocês repararam nos símbolos. Vocês repararam nisso? Sim, é uma A pouca coisa que eu sei é a tatuagem do Jonas lá nas. Do Jonas, do Noah nas costas lá. Sim. Aquilo lá é a tábua de esmeralda, do Hermes Trismegisto. Sim. E aquele escrito da porta, que também tem nas costas dele, né? O Sic Mundus Creatus Est, né? E assim o mundo foi criado. Isso também é um dos ensinamentos do Hermes Trismegisto. E aí, tipo, qual que é o lance principal, né, dessa crença? É de que tudo que está em cima está embaixo. Então ele já tem esse lance do looping, sabe? E um outro elemento que aparece é aquela cobra mordendo o próprio rabo, que é o Ouroboros. Vocês viram isso daí? Vocês lembram disso? Uhum. Quando o Jonas segue aquela corda, né? Ele chega nesse negócio, ele tá preso no chão. Verdade. E aí, tipo, é muito desse negócio de ciclo, né? Fala, todos esses elementos que eles usaram falam desse ciclo, né? Que vai se repetindo. É um ciclo que se repete de 33 em 33 anos. No caso, esses 33 em 33 anos, eles pegam, eles trabalham literalmente, né? Com aquele looping de densidade, onde você faz um buraco. Onde você cria um buraco negro e esse buraco negro vai criar um looping de densidade, né, no caso, vamos chamar assim. Eu não sei explicar melhor do que isso, eu teria que ler alguma coisa para poder dar uma explicação mais leiga. Se depois quiser, eu posso adicionar alguns links ao cast. Uhum. Mas assim, se você pegar. Uma das explicações mais legais que eu vi nesse sentido foi o seguinte. Imagina que você vai escrever uma história, você vai escrever um livro. E esse livro é a história do mundo, ou a sua história, tá, Dudu? A sua história, a história do Felipe, ou a minha história. E aí, em vez de você fazer páginas, o equivalente à página, né? Você vai fazer esse livro num papel corrido. Você vai pegar um papel, vai estender ele no chão e vai começar a escrever. Então, o seu livro, ele é contínuo. Ele não é uma página depois da outra. Sim. Ele tá ligado continuamente. Mas, depois de um tempo, você não tem mais papel para ficar esticando. Você vai começar a dobrar isso. E você faz dobras igualitárias. Você vai dobrar este papel. Então, o início do seu papel vai encostar com algum lugar. e aquela dobra vai se repetir e vai sempre se encostar no mesmo lugar. Então esses seriam os 33 anos. É como se esse buraco dobrasse o tempo efetivamente nesse espaço. Então você não cria, você cria uma dobra, essa dobra não importa onde você vai, ela vai estar sempre com o mesmo espaço de tempo, de lapso entre ela, e você vai ter os 33 anos ali, né? No caso, a série escolheu 33 anos, inclusive por modos, porque o número ele funciona muito bem em vários aspectos. Também é o grau mais alto da maçonaria, sabe? Então tem muitas coisas que eles vão entregando pra mostrar a importância desse lance cíclico, né? E aí eu citei esse personagem, que é o Hermes Trismegisto, né? E ele é tipo um sábio do Egito, que os caras associam muito ao deus Thoth, que é o deus da sabedoria. E olha que coisa interessante. Supostamente, né? Esse deus foi o que criou o baralho, que é uma forma de você, tipo, chegar nos ensinamentos, de ter um contato um pouco mais profundo com o divino, sabe? Uhum. E o lance do baralho é que tem uma carta que é o louco, que seria a primeira ou a última, né? Porque ela é cíclica. E você chega no mago, sabe, uma hora ou outra. Porque você faz toda uma jornada, sabe, que é a famosa jornada do herói, pra você buscar a sua iluminação. E quando você chega no mago, você volta pro louco. E é engraçado, é que eu gosto bastante de tarô, né? Se você observa essa carta do mago no tarô, na cintura dele, pelo menos na representação do Rider-Waite, né, que é um dos mais populares, ele tá com o Ouroboros na cintura, sabe? Então isso é muito simbólico. E tem até tipo um desenho, né, que tem esse Ouroboros, que tem uma frase que é a seguinte, que é o finis ab origine pendente, que é o fim depende do início. Então, tipo, tudo é cíclico e a jornada sempre vai fazer você evoluir. E todas essas coisas, elas estão meio subliminares na série, sabe? Isso eu achei muito interessante. É, e tem uma parte também que a própria Charlotte referencia os 33 anos, que ela explica que o nosso calendário atual está errado, né? Pra ele dar um ciclo completo, seriam 33 anos. Ela fala alguma coisa de alinhamento solar, pra os planetas se realinharem. É, isso, 33 anos. 33 anos. É, exatamente isso. Sim, bom, eles usam o 33 de modo muito sábio. Toda vez que eu vejo alguém usando o número 33 para ficar brincando com ciência e o oculto, né, vamos chamar assim, eu dou risada, porque é um número muito bem visto. Dá para você trabalhar muito bem esse número e brincar com várias referências. É, e o cara com certeza tem um pezinho no oculto, assim, porque as coisas que ele coloca têm muito sentido, assim, e agregam muito a série, sabe? É, mas eu gosto de ver essa ligação, porque ele mostra que, na verdade, o oculto é conhecimento... científico. Sim. Entendeu? Ele não transforma um oculto. Ah, isso poderia ser considerado magia ou ser considerado sei lá, bruxaria ou qualquer outra coisa muito tempo atrás, mas tá vendo? Isso na verdade era ciência e nós que estamos comprovando que isso aqui era ciência. Esses símbolos só mostram que nós estivemos em vários lugares no tempo nos comunicando ou mantendo uma linha temporal funcional, entendeu? Mais ou menos por aí. E isso é que eu acho legal, entendeu? Não é aquela coisa de tipo, não, existe um oculto agindo nas... Não, não tem. É ciência isso aqui, brother. Sim. Isso aqui é ciência, entendeu? E é isso que eu acho, que eu achei legal. Por isso que eu gosto quando você brinca dessa forma. Quando você mostra que... como é que é mesmo? Tem uma frase de um... Tinha uma frase de um religioso que ele diz o seguinte. Que como tem muitas coisas que a ciência não explica, é aí que você vê a mão de Deus. Era mais ou menos assim. O que ele queria dizer é o seguinte: a ciência não explica tudo, então isso comprova que Deus existe, tá? Mas ele falou isso, se eu não me engano, na década de 30, na década de 40. E muitas das coisas que a ciência não comprovava naquela época, comprova hoje. Passou a comprovar com o tempo, né? E aí a brincadeira é exatamente essa. Então tá, então a gente vai tirando de Deus, né? A gente vai tirando do misticismo aos poucos e trazendo pra luz que seria a ciência e mostrando, ó, tá vendo? Isso aqui não é misticismo, isso aqui tem uma explicação científica e aconteceu por causa disso, entendeu? Nossa, é engraçado que o lance que você falou agora é muito das ordens herméticas, sabe? Eles falam que tudo que é iluminado pelo sol... Eles fazem essa analogia com o conhecimento, sabe? Tudo que você absorve é o que pode ser iluminado pelo sol. Te traz a luz, sabe? Sim. Então, a brincadeira dessa série também é muito disso. Muitos desses símbolos no passado, quem há de garantir que essa brecha de 33 anos... Porque existem duas questões a se colocar, né? Você tem um passado, um presente e um futuro. Isso Sim. é um só. Você existe um passado, um presente e um futuro, mesmo que os três sejam só uma ilusão. Mesmo que isso seja só uma ilusão, você sempre vai ter só os três, o futuro, o presente e o passado. Se só existe os três, eu não consigo, e eu consigo flutuar a cada 33 anos, a pergunta que você faz, que você tem que fazer como teoria, e que aí faz a mente viajar e aí você surta, é, bom, se só existe um passado, um presente e um futuro, 2019 é futuro. Sim, não é presente. Eu coloco ele como o 86 sendo presente. O 86 é o presente e o 30 e 50 e... 1953 é o passado. Isso. E é o 2019 passado. É o futuro. Isso. Agora, e temos o futuro do futuro, né? E tem o futuro do futuro que seria 2052. Lá. Se o moleque pulou pra 2052, significa que o presente passou a ser 2019. Então, a gente não sabe pra onde ele pulou, né? A gente sabe que é pro futuro. A gente chuta 2052 porque é 33 anos exatamente. A mais. Mas ele pode ter pulado. Ele pode ter pulado pra 66 anos a mais. Sim. E aí complica então, mais. Tem como saber. Mas eu tenho uma teoria, não sei se faz sentido pra vocês. Que é a seguinte. No seu tempo, você tem o seu presente, você pode ir pro passado e futuro. Então, eu acredito que o Jonas não consegue voltar pra 53, por exemplo. Não tem, tá errado, porque não. O Urik, ele é de 2019. E vai pra 53. Ele volta pra 53. Não. Sim. Ele não é de 2019. Não. 2019 é o futuro dele já. Não. Não, você Urik tem que ver ele da perspectiva. Policial. A perspectiva dele, ele tá em 2019. Ele poderia... Ele tá em 2019, esse é o tempo presente dele. Não, então, quando ele entra na naquele teoria, negócio, ele consegue voltar pra 53 e 86. Então, não, a única diferença do Jonas é que o Jonas, quando ele entrou naquele lugar, ele tinha dois caminhos pra escolher. A esquerda, exatamente. Ele escolhe a direita e daí ele vai pra 86. Se ele tivesse escolhido a esquerda, que nem o Urik escolhe, ele ia pra 53. Essa parte é importante, porque quando eu vi a primeira vez que ele entrou, eu tava aí minha namorada assistindo, aí eu criei uma teoria que um seria o passado e um seria o futuro. Só que aí a série me mostra que... Os dois eram passado, porque o futuro é 2019. Exato. Eu acho que não. É isso que a série mostra. Porque não faz sentido. A série até fala, se não me engano, o cara, o Jonas do futuro lá, que a gente sabe de quando ele é, mas ele até fala que aquele buraco cria esse paradoxo e você só consegue andar 33 anos pra frente ou 33 anos pra trás. Você não consegue sair disso. Tanto é a passagem, que... A passagem é a mesma pra todo mundo. Você entra lá, você sai no ano... que tem 86 ou 53, ou no caso do Jones está em 2019, mas qualquer outra pessoa que entrar em 2019 vai ter essas duas possibilidades. Ela não tem como, não é porque ela é uma pessoa diferente que ela vai para 2052, pelo menos foi isso que eu entendi. Foi essa a primeira impressão que eu tive, e vem uma das minhas, aí ao contrário de outras pessoas, para mim vem a primeira crítica da série. Porque realmente eu entenderia a dobra e eu seria muito mais favorável a ela se fosse futuro e passado, dentro daquilo que o Felipe entende. Se a hora que o moleque entrou lá, me perdoem, cara, eu sou péssimo pra nome. Foi o moleque que entrou lá, cacete. Chora, Jonas. Cabelinho? Jonas. O Jonas. Quando o Jonas entrou, esquerda ou direita? Aí ele vai pra direita. Ele vai pra 1986. Exato. 33 anos no passado. Certo? Exato. Quando... Certo entre aspas, né? Porque a gente tá considerando o passado com base em 2019 ser o presente. Mas aparentemente não é isso. Aparentemente presente é 86. Exato. Eu não tinha pensado com essa perspectiva e achei ela bem foda. Então, mas a grande questão é essa. Quando o Jonas vira e vai pro passado, a primeira... até então, o Urik não tinha entrado ali. Você não tinha visto mais ninguém entrando ali. eu falei, bom, um é pro passado, o outro é pro futuro. Então o outro vai levar pra 2052. Certo? Aí, só que não, quando o Uric entrou e ele foi pro outro lado, ele foi pra 1953. Eu falei, opa, é passado e passado. Então o presente não é 2019, o presente é 1986. Foi nessa hora que eu falei, putz, o presente é 1986. Nossa. Entendeu? Exatamente, foi isso que eu achei também. E aliás, porque eu acho que o presente deve ser quando esse... isso foi criado, porque aparentemente o acidente na usina nuclear aconteceu em 86, e aí que foi criado. E aí quando ele criou uma passagem, realmente, 33 anos pra frente, que seria 2019, e 3 anos pra trás seria 53. E quando ele gerou o acidente, foi há 33 anos à frente... tinha um grupo de crianças no meio da floresta fazendo putaria atrás de LSD, certo? Todo e há 33 top. Anos atrás apareceram os primeiros corpos. Então começou a bagunça. Mas é exatamente ali. E o Jonas, na minha concepção, ele só é jogado para 2052 porque abre aquela trilha na frente dele. Ah, abriu uma fenda no tempo, no espaço temporal. Exato. E ele, mas então, peraí, aí é uma parada que... esse final é uma parada pra mim que eu não consegui entender. Porque não fez sentido porque tava apresentando na série. Porque antes disso, eles mostram o Peter, que é o pai da... que é casado com a policial. Sim, o Gossett Shemali. Peter, que é filho do Helge, que é assistente do Noah, do Noé. Uhum. Ele tem um momento no último episódio em que ele fica... ele começa a contar lá, um, dois, três e tal, e aí aparece uma fenda, um buraco e tal, e aí cai o moleque que é o Mads, né, que é o irmão do Uri. Morreu. E daí Isso. Ele vai lá, chama o pai do moleque, que é o Tronte e tal, fala, olha aqui, seu filho e tal, blá blá, e acontece tudo aquele negócio que a gente viu no episódio. Só que quando acontece aquilo lá, mostra que aconteceu alguma fenda e tal, e beleza. O que eu entendi daquilo, depois que apareceu aquela cena final do Helg com o Jonas, é que naquela sala em que eles estão, que tem a cadeira e todo o papel de parede bonitinho lá e tal, pelo que eu entendi, é uma forma de experimento que eles estão fazendo, em que... sim. Acontece a abertura do portal lá embaixo e aquilo amplifica. É, e aquela sala amplifica as coisas. Ah, aquela sala é aquela sala que aparece todas as vezes lá, que tem uma criança que tem aqueles indutores. Aquela então, sala. O que eles estavam... eu entendi daquela sala que, é que eles estão tentando, é que o... tentando mandar uma criança pro futuro. Essa viagem no tempo. Exatamente, isso que eu entendi. Que o Noé tá querendo fazer isso, só que as crianças não aguentam e morrem. Sim. Acaba ferrando com o ouvido delas, fode com os olhos delas também. Aí que tá, também tem essa questão, por que que tem que ser apenas crianças? Não, na verdade eu não acredito que é porque tenha que ser apenas crianças. Aí vem uma outra questão de teoria de viagem espacial. É espacial não, temporal. Que também é espacial. Sim. Mas vamos manter no temporal. O que que acontece? Quais são as únicas partículas que conseguem... que são os fótons, né? Sim. Que conseguem viajar à velocidade da luz. Por que que o fóton consegue viajar à velocidade da luz? Porque ela não tem massa. Luz... muito bem, garoto! Ponto para você. O fóton, ele não tem massa. Uma das teorias de viagem no espaço... elas determinam o seguinte, no espaço não, no tempo, ela determina o seguinte, eu não vou lembrar muito bem dela agora, mas eles falam muito em viagem da mente. Porque a mente, ela é um lugar onde o tempo, ele se mistura. A sua mente é um lugar onde o tempo se mistura. O que você lembra como passado, o que você sabe como presente, o que você imagina para o futuro. As famosas sensações de déjà vu. A mente, ela não tem massa. O conhecimento, ele não tem massa. A mente em si, né? Então, eu não acredito que eles queiram transportar o corpo, mas pelo menos a mente. Eles querem transportar o pensamento. Eles querem que aquela pessoa ou aquela criança tenha um vislumbre provável do que vai acontecer. Mas isso é falando que ele vai ter... da conspiração... pura. Isso seria uma explicação para a segunda e terceira temporada. Então é o transporte, entendeu? De corpo astral, você tá falando. Não, não seria corpo astral, mas seria um transporte de pensamento mesmo. Só. A sua mente consegue viajar através da mecânica quântica, né? Uhum. Você consegue fazer uma viagem temporal através com a sua mente. A sua mente consegue ir e você consegue ter um vislumbre através de uma fenda, através de algo criado, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo, quando você abre um buraco de minhoca, isso é aí vem física, quando você abre um buraco de minhoca, você tem uma expansão de velocidade, você tem uma aceleração das bordas e uma redução de aceleração no centro. Então, é isso que o buraco de minhoca faz. As bordas giram extremamente rápido, o tempo passa muito rápido nas bordas e muito lentamente no centro. Então, se você lançar alguém da borda para o centro, você está mandando alguém para o passado, e do centro para a borda, você está mandando alguém para o futuro. É, ou de explicar... uma ponta a outra. É, você conectando dois buracos negros. Isso ia explicar o lance da pressão, que eles falam que os tímpanos foram estourados por pressão, né? Basicamente. Então, o que acontece? Se você passa de um lado para o outro do buraco de minhoca, você vem de uma aceleração absurda, redução extrema, para uma aceleração gigantesca no final. Então, o que acontece? A quantidade de massa que você tem que gerar para atingir essa velocidade, eu diria que é impossível, entendeu? Porque quanto mais rápido você vai, mais massa você gera. Quanto mais rápido você vai, mais massa você gera. Mais rápido, mais massa, mais rápido, mais massa. E assim vai. Você transportar um corpo físico através do tempo, cientificamente falando, fisicamente falando hoje, é praticamente impossível. Você teria que criar uma proteção, seria praticamente um campo de dobra, que é isso que o campo de dobra faz, ele acelera o tempo nas bordas e reduz no centro, para que o tempo não passe para você do jeito que passa lá fora, para que você consiga dobrar o espaço e chegar do outro lado rápido. Então o tempo teoricamente não passou de forma distorcida, você não viajou para o futuro nem para o passado, você ficou dentro de um campo protegido. É isso que o campo de dobra faz, né? Maluquice. E então, basicamente, eu acredito que esse experimento seja uma forma, seja dentro dessa teoria, tá? Eu não consigo transportar um corpo, beleza, eu consigo transportar massa, eu consigo transportar mente, pensamento, eu consigo mandar uma mensagem, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, essa minha teoria cai por terra quando você vê abrindo uma fenda e o corpo caindo lá, que nem estatelado, entendeu? Ou quando eles abrem uma porta e começam a passar por um corredor sem sentir nenhum tipo de pressão. Ou no final, sim, quando abre aquela dobra espaço-temporal no final, quando o Jonas consegue ver o Helg pequeno. E eles trocam de lugar. Exato. Então, e tem uma outra coisa que não foi explicada agora nessa primeira temporada e eu fiquei muito curioso. Se fosse uma viagem da mente, qual que é o lance da moedinha? Vocês lembram que tinha um colar de moedinha? Sim, ele dá um colarzinho pra todo mundo usar, né? É, mas é identificando o ano, né? O ano em que ele rapidinho, mas rapidinho, eles não trocam de lugar, né? Não, o que acontece é que o Helg vai pro lugar do Jones e o Jones vai lá pra puta que pariu lá no... Vai 2052, a gente acha, mas pode ser até mais pra frente, vai pra algum, sim, futuro. A gente vê o Jonas, na verdade, o réu que vai para o lugar do Jonas, ele vai para 1986, certo? Ou, sim, seja, ele desaparece, sim, lá em 50 e pouco. E essa parte do Jonas me deixou bem maluco. Para mim não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. Mas isso é algum aqui. Então, isso é para isso aí, ó, só vai ter explicação na segunda temporada, porque ele já sai do escopo daquela etiqueta lá que eles colocaram, que é 1953... 2019 e 1986, que é aquela parte lá da bifurcação temporal que eles colocaram. Só que aí tem uma questão que eu quero colocar pra vocês. Se a gente tem essa dobra, essa bifurcação pra dois pontos distintos, que é 53 e 86, como que o Jonas do futuro vem pra 2019, velho? Mas então, tá aí. Então, aí tem relação outra, pra máquina. E outra, com aquela máquina. Sim, porque ele anda em várias linhas do tempo, né? Ele anda em 86, ele anda em 53 e também vai pra 2019. Então, uma coisa dessa série que eu acho que causa bastante confusão pra muita gente é justamente o que a gente falou no começo. A série brinca com vários paradoxos. Por exemplo, esse caso da máquina. A máquina só é criada porque a Cláudia leva uma blueprint lá, um projeto da máquina pro... Exatamente. Pro cara que eu não vou lembrar o nome do passado. Como é que é o nome desse cara? Do cara que construiu a máquina? É HG, a sigla do nome dele. HG, exatamente. HG alguma coisa. leva pra esse cara no passado. Agora, aí começa aquele negócio. Tudo bem, ela leva pro cara no passado, mas então, de onde que vê esse projeto se é o cara que vai construir, né? É, isso acontece várias vezes, por exemplo. Ele só consegue consertar porque o Jonas do futuro volta com a máquina que já tava pronta, que foi ele mesmo que fez. Mas então, como é que ele fez, se o único jeito dele ter feito era porque o cara levou a máquina que ele já fez pra ele mesmo, não, sabe? Não, o Jonas não fez. Ele leva isso que eu tô falando. O Jonas levou a máquina que o cara mesmo fez pra ele no passado. Mas só que aí ele fala que ele só conseguiu terminar a máquina dele lá porque ele viu o projeto da máquina que o Jonas tinha levado pra ele. Não, então como não é que ele constrói? Tem um outro detalhe. Além do projeto da Cláudia, daqueles diagramas, tem o celular do Urich. Sim, mas... Ele serviu como bateria. Não só bateria, não, cara. Ele tava usando aquele celular pra alguma coisa. Não, porque ele tava usando o pulso eletromagnético que tava vindo do celular, pô. A função do celular é essa, porque ele não tinha essa tecnologia naquela época. Ah, entendi. Não, e também tem uma coisa, ele mexe no negócio... H.G. Tannhaus. Tannhaus? É. Ah. Essa parte toda, esses paradoxos criados, vamos chamar de paradoxos, essas situações... Elas são explicadas no primeiro episódio, na primeira frase. Se você parar e lembrar, o primeiro episódio é uma citação de Albert Einstein. E ele fala o seguinte, que o tempo é uma ilusão. A ideia de presente, passado, futuro é uma ilusão. Einstein, ele trabalhava, dentre outras milhares de teorias que ele criou, né, cara? Uma das coisas que ele gostava de dizer era exatamente isso. Que nós vemos três dimensões. Sim. Nós conhecemos três dimensões. Imagine que o tempo seja uma quarta dimensão. A gente não consegue enxergar. Você não consegue enxergar, você não consegue lidar com ela, porque nós somos seres tridimensionais. Quem não assistiu, tinha uma série, ela foi apresentada recentemente por aquele New The Grace Tyson. É o Cosmos. Neil deGrasse Tyson. Cosmos. Ele fez uma coisa muito legal, porque não foi ele que fez, tá? O cara que criou a série original fez isso também na série original. Carl Sagan, porque eu sou velho, eu assisti o Carl Sagan. Vocês devem ter assistido. É que ele faz uma animação de um cara 2D e depois de um 3D? Ele faz, exato. Como se fossem seres bidimensionais vendo a nossa chegada ao mundo deles. Sim, é muito boa essa animação. Eles viriam um papel caindo. Porque eles não enxergam três dimensões e nós somos seres tridimensionais. Simples assim, eles não entendem a terceira dimensão, não existe aquilo pra eles aquilo, né, fuckers, não rola, barata, né, só vejo bidimensional. Então o que acontece, se o tempo é uma quarta dimensão e não uma dimensão paralela, mas uma dimensão em termos de expansão, né, e nós não entendemos ela, qualquer criatura que o entendesse, nós consideraríamos essa criatura como onisciente. Porque para esta criatura que vive dentro dessa dimensão, não existe presente, passado e futuro. É tudo uma coisa só. Sim. Então, por ser uma coisa só, não é que o presente influencie o passado, ou o passado influencie o futuro, ou o futuro... Não, é linear. Só que nós não entendemos essa linearidade. Então, isso, Léo, explicaria muito bem a questão de uma pessoa do futuro trazer um esquema, né? Uma planta, um diagrama para uma pessoa do passado, só que aí uma pessoa do presente é que vai ter essa máquina pronta, que vai levar para a pessoa do passado para que ele possa aprimorar a máquina para ser usada no futuro. Porque, na verdade, é uma coisa só. Pra nós é presente, passado e futuro, mas porque nós não entendemos essa dimensão. O meu ponto é que aquela máquina foi criada pelo HG. Uhum. Sim. Certo? Só que assim, pra ele criar essa máquina, a Cláudia teve que levar um projeto pra ele. Uhum. Correto? E esse projeto, pelo que dá pra ver, é um projeto que ele mesmo fez. Exato. O meu problema é, então, aí que começa a entrar um tipo de paradoxo, porque em algum momento ele vai ter que criar esse projeto sem nada. Ou vai ter a influência de alguém no futuro para que ele crie esse projeto. É, eu acho que aquela conversa que ele tem com o Jonas já muda totalmente a história. Não, mas aí um HG mais novo do que aquele que conversou com o Jonas, ou posterior a ele, sei lá, vai ter acesso, pode vir alguém e dar pra ele a ideia de fazer aquele diagrama, entendeu? Sim. Resolver pra ele um problema. O cara, ele é apresentado pra gente como um relojoeiro. Então ele é um cara hábil, mas ele não é um cientista, sei lá. Não sei, eu tô falando besteira pra vocês? Não, eu acho que nós quatro estamos falando besteira, mas até aí. Então. Porque pra mim é um cara que ele foi apresentado na história, eu fiquei curioso a respeito de por que ele foi o escolhido, sabe? Mas aí é uma alegoria. Ele tem habilidade pra construir aquela máquina. Isso daí é uma alegoria. Por ele ser um relojoeiro, tá falando que é um cara que mexe com o tempo. Sim, sim, eu achei isso incrível. Bem interessante mesmo. Mas, bom, não sei, vamos ver se... Na verdade, assim, a gente tem que entender também que o que nós assistimos foram 10 longos episódios de uma introdução a uma série. Sim, sim. Muita apresentação de personagem, né? Porque tem muito personagem. Enquanto a gente não souber qual que é o ponto de ignição disso tudo, onde tudo que se iniciou de fato, a gente só pode fazer o que a gente tá fazendo agora, teorizando sem ter certeza de nada. Como é que a máquina foi criada, quem que criou, como é que ela chegou nesse HG aí. É, supostamente esse ponto de ignição foi um acidente. Só que eu já nem acredito que tenha sido um acidente. E eu tenho até uma explicação de porquê. A gente ainda não falou de um personagem que pra mim é o mais misterioso, que é o Boris. Vocês lembram dele? Boris? Ele é apresentado como Alexander. Ah, sim, velho. Ah, tá, o Alexander. Que é o novo diretor da usina nuclear, que é aquele molequinho contratado pela Cláudia. Sim, que ele aparece do nada lá na floresta. Ele aparece baleado, fugindo de algo. Isso, aí ele salva a Regina. Sim, a gente não sabe de onde esse cara tá vindo, gente. Então, mas ele não parece um viajante, não, Felipe. Então, eu não sei, porque não sei, esse cara... Porque na hora que o Jonas vai para o futuro, no último episódio, passa um helicóptero, um drone, sei lá, e tá, parece, procurando algo, ou alguém. Será que esse cara não veio daquele futuro? Não acho. A roupa dele era década de 80. Mas aí ele já tava até com documentação. Mas, bom, não sei, eu... Puta, não sei o que pensar. Pra mim, esse cara veio desse futuro, foi baleado de alguma forma, e talvez ele tenha sido responsável por ter causado o primeiro acidente. Porque ele, já que com essa aproximação da Cláudia, ele teve acesso a umas áreas que ninguém acessava, que era onde eles estavam guardando aquele lixo tóxico. Sim. Então, não sei, eu acho que esse é um personagem misterioso que ainda vai dar muita história pra gente aí. Partir agora para uma questão aqui de três personagens que estão intrinsecamente conectados, que é o Noah, a Cláudia e o Jonas. Esses três têm algum propósito. O Jonas, já a gente já viu que ele quer destruir esse ciclo. Ele já mostra que ele quer de alguma forma destruir o ciclo. Só que ele está supostamente sendo manipulado pela Cláudia, né? Sim, mas tem esse embate de Cláudia e Noah, que um acha que o outro tá errado. E eles estão certos nas suas convicções. Sim. E aí eu coloco só uma fagulha. Eu acho que esse Noah é, na verdade, o Bartô. Bartô com coraçãozinho. Não, Bartô. Isso. Bartô SZ. Então, eu também acho que o Noah é o Bartô. Quando o Noah entregou pro Bartô o livrinho dele, e naquele livrinho tá dizendo tudo que vai acontecer. Sim. E pra ficar aquele embate, né, de... de Jonas e Bartô, que já mostra no nessa temporada aí que tem um embate agora entre os dois, que era uma amizade e rompeu esse laço, no momento que a... deixa eu lembrar o nome dela. Caralho. Marta. Exato. Marta. É, ela. Marta. Que ela foi o ponto do rompimento dos dois, que ela é uma grande de uma filha de uma puta também, né? Tem vergonha essa menininha, não? Ah, não sei não, viu, cara? Eu curti mais o Magnus, que é o irmão dela. Como não, velho? Nossa, eu achei ele meio paradão, mano. É um cara descartável na série, velho. Mal gostei dele, cara. Coitado, mano. Ué, qual que é a participação dele além de fuder tudo? Ele que começou a parada, ele que levou o Mickey. A única coisa que ele fez foi isso. Agora ele tá fazendo uma estratégia aí pra fugir com a mina lá, a drogadinha, o par romântico dele. Só isso. É, a Francisca. Isso, mas toda série tem que ter aquele quê de traição, de amorzinho. Isso é padrão, isso sempre vai entrar. E pra vocês, gente, qual é a importância do travesti que foi apresentado? Caramba. Vocês viram que o Jonas do Futuro foi ver, né, aquele diálogo que tem lá dele com a Charlotte? Uhum, porra. O que vocês acham, assim? Porque eles não colocam um personagem completamente aleatório lá. Mas acho que tem casos que colocam. Tipo esse irmão da Magnus aí. Magnus, ele é descartável. Esse travesti também é descartável. Esse Magnus aí, velho, a parte que ele começa a dar aqueles soquinhos na parede, mano, me deu vontade de dar uma canelada na testa desse bicho, velho. Mano, que soquinho é aquele aqui, velho? É, soquinho de adolescente, nervosinho, não, cara. É o cabelinho dele de youtuber, cara. Tá. Ele deveria ter colocado umas esponjas na mão pra dar um soco, mano. O bicho tava com medo de bater na parede, caralho, que é de gesso, sei lá, mano. Não sei. Porra, mas eu acho que sim, uma das críticas que eu tenho a essa série pesada é que, por terem muitos personagens e por terem muitas ligações, eles não aprofundaram ninguém, né? Nenhum personagem ali foi aprofundado pra você falar assim, ó, eu sei quem é esse cara, eu imagino o que ele pensa, eu sei quais são as motivações dele. Não tem. Acho que eles deram uma pincelada dessa no policial, né? No Uri. Pô, é o mais. Cara, que é o que você tem ali realmente, né? Aquela coisa de falar, puta, já perdi meu irmão, agora não vou perder meu filho, né? O bicho se fudeu duas vezes, mano. Nos dois ciclos ele se fode da mesma forma, velho. Mas é que ele é muito merdeiro também, cara. É. Ele faz merda porque ele é muito merdeiro, mano. Cara, e esse triângulo entre ele, a Catarina e a Hannah, mano? Que a Hannah é uma outra também filha da puta. Hannah é foda, hein, cara? Ou, que personagem bom é essa Hannah, velho? É foda, não, eu queria, meter uma canelada na testa dela. Ela faz girar a história, cara. Eu queria meter uma canelada na testa dela. Ah, que isso, a Hannah é foda, cara. Filha da puta. Mano, ela é... Puta! Ela é a mãe da mentira. Eu filha da puta. Mas assim, eu não consigo. Se vocês falarem assim pra mim, meu, faz uma crítica em um personagem, eu não consegui criar laço com nenhum personagem. Eu não consegui eu vou falar pra vocês uma coisa que talvez deixe vocês tristes. Teve alguns momentos que me deu vontade de botar pra ir pra frente, sabe? Tipo, mano, anda com essa porra. Uhum. Então, isso que eu queria comentar. Não, eu acho a série muito legal e tal, mas o começo dela, principalmente, principalmente por não se aprofundar muito nos personagens, eu vou dizer especialmente em que personagem que eles iam ter se aprofundado. O Mikkel. Esse era o cara que você tinha que se importar. Porque quando ele some, eu tava tipo, foda-se, esse moleque aí, tô cagando pra ele. Merdinha. Só que ele é fundamental. Se você não se importa com ele, os primeiros 2-3 episódios, até você se tocar que é uma viagem no tempo e tal, você tá ligando, porque é um mistério. Ah, o moleque sumiu. E é isso. Beleza. E é engraçado exatamente isso. Boa, Léo, porque assim, os 2-3 primeiros episódios é, tá, isso aqui é uma série de suspense sobre o desaparecimento de pessoas, então a gente tem que descobrir quem tá desaparecendo com pessoas há 33 anos numa cidade. Porra, que legal, mas dá pra andar com essa história? É, porque fica. Porque, né? Eles estão todo momento assim, o Mikkel sumiu, a gente tem que achar agora que ele tá. Nossa, meu filho tá perdido. Só que você não se importa com ele. Você não criou nenhum tipo de laço com a criança. Então, você viu ele fazendo um truque de mágica e dele some. Mas eu não tive essa percepção não, gente. Porque eles fazem um negócio muito interessante, cara. Eles mostram o cara se suicidando. tem mas uma até carta que ele só escreve. Só que até o momento você não sabe que é ele. Não, sim, sim. Tem um personagem X se suicidando e ele escreve uma carta. Sim. E aí você, caralho, que porra que tem nessa carta? Você só vai descobrir o conteúdo dela muitos episódios pra frente. E aí ela vai te apresentando vários outros mistérios, várias coisas dos personagens. Falar, porra, esse cara aí que tá dando um pega na mulher, ele tem esposa? Eles vão se encontrar na escola? E você já vê que, tipo, as relações são meio estranhas, são meio distorcidas, então eu fiquei muito preso nessa parte já. Só que essa parte aí foi pra impacto, porque até o momento o suicídio dele não justifica nada. Sim. Sinceramente falando, não. Sinceramente falando, o cara se matou pra porra. Até agora a gente não sabe por que ele se matou. Sim, sim. Uma hora ele fala. Gente, não sei se eu tô vendo mais do que deveria. Mas quando o Jonas do Futuro aparece a primeira vez, tirando a roupa no hotel, ele tem um monte de cicatriz nas costas. E ele tem uma cicatriz no pescoço que parece de corda. Como se ele também tivesse tentado se matar. Vocês repararam nisso? Não, do pescoço não. Mas as marcas. Então, ele tem uma cicatriz que vai de um lado ao outro do pescoço. E aí, tipo, ele fala uma coisa muito interessante pro Jonas do passado, que é o seguinte. Ele fala, o seu pai, ele me salvou. E eu demorei pra perceber isso, sabe? Eu só percebi depois de um tempo. Então, eu acho que essa importância, sabe, que a gente vai dar pro Mikkel, ainda vai ser explorada na segunda temporada, sabe? Mas a gente tá, tipo, querendo ver uma coisa que não rolou. Tô falando, com base no que a gente tem, não sustenta o suicídio dele. Sim, com base no que a gente tem. Tá totalmente misterioso ainda. Com a base no que a gente tem. Pode muito bem o caso do Mikkel ser tipo, ele tem que morrer pra fechar um ciclo, assim como o Helg teve que morrer depois, que ele morre um carro batendo no outro lá. Pode ser por isso. Ele é uma criança sumida e ele tem que morrer porque ele sumiu uma época. Ele não pode aparecer vivo e depois descobrir que é uma viagem no tempo. Mas esse pode Jonas é isso. Mas, espero que não. Eu acho que pode ser uma outra coisa também. Ele não queria ver os pais sofrendo pelo sumiço dele. Sem poder fazer nada. Então ele não aguentou isso e se matou. Mas aí então, a gente tem duas contradições aí, velho. Mas ele viveu 33 anos, foda-se pros pais. Não é foda-se. Poderia ter feito isso em qualquer momento. Não. Mas é porque eu acho que ele não podia interromper aquele ciclo. Ele ia se repetir e ele sabia que os pais iam ficar na merda. Que, tipo, o pai dele ia se foder no passado, vai saber, né? Então, mas aí a gente entra num ponto, velho, que... É muito complicado, porque, ó, primeiro de tudo, o Mikkel do futuro, que foi pro presente, sabe que o Mads vai sumir. Sabe até o dia exato que vai sumir. Ou seja, se ele quisesse quebrar o ciclo, ele já poderia ter feito aí. Mas eu acho que ele não quer quebrar o ciclo. Então, mas por quê? Então, aí tem as teorias. Que ele quer, de algum jeito, voltar pra 2019, que ele deixa isso até... bem explícito, ele fala que ele queria acordar desse sonho, né, que ele fala pra Inês. Sim, sim. Que faz até a citação do homem e a borboleta lá, pra deixar a gente mais intrigado com tudo. E tem uma outra inconsistência que é com o Jonas do futuro. Porque ele fala que ele quer acabar com o ciclo. Mas ele quer que o Jonas do passado passe por tudo que ele fez. Se ele vai vem do futuro e acaba com a parte do Nico, ele já acaba com toda a linha temporal. Ele acabaria exatamente, esse é o meu maior problema com a série. Porque a hora que o Jonas adolescente viaja no tempo primeira vez e ele vê o Mikkel, ele fala, puta, vou falar com ele agora. Aí chega o Jonas do futuro lá, empurra, você não pode fazer isso, tá maluco, isso vai destruir tudo, blá blá, ele tem que nascer pra... Mas aí no final ele quer quebrar o ciclo. E aí, o que ele faz, ele impede justamente ele mesmo de quebrar o ciclo. Não faz sentido nenhum. O fato dele não... Aí a gente volta pra mesma teoria que a gente começou lá no início. O Jonas, ele não vai conseguir quebrar o ciclo. A gente voltou por isso que é um ciclo. Passou 33 anos nesse cast. Exato. Ele não vai quebrar o ciclo, mas esse não é o objetivo dele? Quando ele vai com aquela maquininha lá... Mas o objetivo dele é o que faz é o que vai gerar. Tem eu não lembro se é um livro... Tem um livro muito, muito legal que brinca com isso aí, onde um cara inventa uma máquina para viajar no tempo, e aí qual que é a primeira ideia dele? Ele vai voltar para a Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial e vai matar Hitler. Ah, isso é uma série, excelente. É. Acho que é do History. E ele cria o Hitler. É, não, então, o final é muito bom, é que, cara. É muito bom. Porque você fica pensando, caramba, será que esse cara vai ou não matar a criança? E aí ele dá um sumiço na criança, que supostamente é o Hitler, e a empregada da casa, que não queria pagar, né, pelo sumiço da criança, rouba uma criança cigana. E essa criança cigana vai crescer e vai virar o Hitler que a gente conhece. Ou seja, ele não mexeu no... O fato dele imaginar que ele pode mexer com o passado, na verdade, ele só está gerando o futuro em que ele vive, entendeu? Você não altera o passado. Então, o Jonas do futuro, ou o Jonas de 2019, vamos chamar assim, ó, o Jonas de 2052, que a gente nem sabe se é 2052, né? Mas só, Jonas Barbado e Jonas... É, o Jonas Velho e o Jonas Moleque. É, o Jonas do Walking Jonas Dead, Bieber, né? O Jonas Bieber. O Jonas Bieber, né? Jonas Bieber e Jonas Barba. E o Jonas Barba? É, tudo já sabia. Tá, nem o Jonas, nem o Urich, nem o Held, nenhum deles, todas as ações deles só fizeram com que as coisas acontecessem como deveriam ter acontecido ou como irão acontecer. O fato do Urich ter voltado pro passado, ter enfiado... Mano, aquela cena do moleque deitado embaixo dele, velho. A carinha dele de inocente, cara, com medo do maluco. Puta que pariu. Porra, mano. Agora, vou te falar um negócio também. Pô, juro pra você, eu sou sensível, cara. Eu garrei no sofá. Porque cada porrada que ele dava com a pedra na cabeça daquele moleque, eu falava, mano! Nossa, mano, de ação. Eu garrei. Então, assim, sabe que eu fiquei impressionado? Fiquei impressionado com esse filho. O cara é um policial, ele não tem a competência de conseguir matar a criança. É uma criança, caralho. Não, se o cara tivesse... Ele foi lá e meteu o pedrado. Calma. Ele meteu o pedrado na cabeça da pessoa porque do moleque porque ele queria matar a criança, certo? Ele queria salvar o filho. Não, e ele achou que largando a criança, exatamente, a criança ia morrer. Não, no que eu entendi, ele achou que a criança estava morta. Exatamente. Ele coloca a criança lá dentro, fecha ela lá dentro e vai embora. Não tinha coragem. Como o Loni não tinha coragem de matar, velho? Não, ele passou 18 pedrados a noite lá, cara. Porque ele tava tentando criar coragem de concluir a tarefa. Não, assim que ele dá a pedrada... E ele não conseguiu, assim, cara. Não, então assim ele que sai ele... do lado, andando lá todo cambaleando. Não, e aí cara, é a hora tá... O policial para ele no meio da estrada e fala lá, as crianças estão vivas, você que matou as crianças e tal. E ele fica em choque, porque ele fala, quer dizer que... Ele falou, não, eu mudei isso. Eu mudei isso. Eu matei ele. Ele tem certeza que ele matou tem certeza. O Helder, e aí depois que ele se toca, ele tá sendo preso, já ele soca. Putz, eu não matei ele, então. Ele tá vivo ainda. Ele fica malucão. Ele fica louco. Mas aí a gente também tem... É policial da Alemanha, não é policial do Rio de Janeiro que tá com a matar também. Ah, fosse... meu irmão, então, não tem essa, não. Cara é policial que não consegue matar a criança. Pode que não, cara. Cara, e ele não tá com arma. Calma, Fê, eu não tô discutindo assim a parte moral de conseguir matar a criança. Tô discutindo a parte física. Ele é um adulto, ele tem uma pedra e é só matar a criança. De como não, você não, não vai médio pulso, não. Põe a mão no pescoço da criança e fala assim, nossa, o coração tá batendo ainda. Cara, e ele tá fazendo... Ele vai ficar surpreso em ficar assim, nossa, ele não morreu. Sim. Ele vai ter essa surpresa. E outra, ele é o cara é um policial, ele não tem uma arma, velho. Isso também é outra parada. Ué? Ele foi sem arma mesmo, ele foi desarmado. Eles são o quê? Justiceiro? Não, mas ele tava... Não, o Dudu, você esqueceu que ele tava afastado da polícia, mano? Não, mas ele foi desarmado mesmo porque ele não... Sim, quis, mas ele deve ter devolvido as coisas dele, cara. Não. Independente, ele foi desarmado, mas assim, ó. Aí, Felipe, acho que você entendeu errado mesmo. Ele achou que tinha matado o Helg ali. É, não sei, e cara. Ele largou o Helg dentro daquela sala porque ele achou, meu, vai demorar pra acharem o corpo aqui dentro. E ele tava voltando pra pegar o caminho dele da vida, pra entrar dentro lá da caverna. Embora. E voltar pra casa dele e encontrar todo mundo vivo. Ele falou, vou voltar pra minha casa e meus problemas estarão resolvidos. Sabe como meu mata. Filho vai estar vivo. Então, sabe como é que mata essa sua dúvida, Felipe? Ele colocou na cabeça dele que o Helg mais ele é um filho de uma puta. Então, ele matando ele agora, todas as outras crianças que sumiram vão estar vivas em 2019. Então ele vai acabar com o mal pela raiz. A escolha dele era matar o Helg ou meu filho morrer. E ele optou por matar o Helg. Aí, exato. Eu não tô discutindo a moral disso. Ele decidiu matar o moleque. E ele vai lá e como... Isso que eu não gosto de dizer. Como um policial não consegue matar uma criança fisicamente, Eu não consigo entender isso. Ele é um merdeiro, porque daí ele cria o cara que vai lá e vai fazer as coisas. Mas isso era esperado, cara, sério mesmo. Era o esperado. Quando ele foi pro passado, porque o tempo inteiro eu, pelo menos, ficava me perguntando, né, mano, o que aconteceu com o rosto desse cara? Eu achava que era uma queimadura. Quando o Helge apareceu, eu achava que era uma queimadura também. Eu achei que ele tinha sido um dos experimentos do Noah lá, que tinha dado errado. E sobrevivido também, era uma possibilidade. Aí quando ele deita o moleque no chão e ergue a pedra, eu falei, ah tá, foi aí. Beleza. Nossa, eu fiquei muito impressionado. A série não tem disso? Vocês não acham que a série tem disso? Querer impactar com essas cenas? Como, então, igual, mas assim, ó. Igual do suicídio. Vem outra crítica. Tô cheio de críticas hoje, né? Pra quem gosta de viagem temporal, essa série não teve plot twist. Entendeu? Isso é uma crítica muito séria. Cara, eu sabia tudo que ia acontecer na série. Quando eu comecei a ligar cara a crachar, quando eu comecei a entender cara a crachar, cara a crachar, cara a crachar, cara a crachar, eu falei, puta, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então, pra mim, a única coisa que pegou foi quando. Foi. A única surpresa que eu tive na série inteira foi o Mikkel ser o pai do Jonas. Porque ainda não tava sacando que era tudo um ciclo fechado. De repente veio Mikkel, o pai do Jonas. Ué, olha aí. Eu saquei que ele era o pai do Jonas, acho que um episódio antes. Eu falei, puta, ele é o pai do Jonas. Foi ele que se matou. Foi esse moleque que se matou. Porque não tem lógica ele ter ficado lá. Quando ele encontrou a enfermeira. Quando ele encontrou a Inês. Quando a enfermeira jovem apareceu, porque você já sabia quem era a Inês. A Inês era a mãe. Eu não tinha associado ainda que era a mãe. Não, mas assim, cara, eu vou confessar que eu fico pausando e voltando. Porque eu precisava associar a cara a crachá. Quando a enfermeira apareceu e deu aquele close de cara nela, eu falei, para o mundo, esta mulher é importante. E aí eu comecei a procurar ela na série. Aí eu achei ela lendo a carta. É que tem uma verruga, né, gente? Aí eu falei, puta, verruga. Deixa bem explícito pra você entender que é ela mesmo, né? Eu falei, mano, ele é o pai do Jonas. Eu falei, ele é o pai do Jonas. Porque aquela a gente sabe que é a avó do Jonas. Mas isso é uma coisa que a gente tem que elogiar na série, gente. A escolha do elenco foi muito bem pensada. Muito boa. Os caras do passado, eles são muito parecidos com os do futuro. Parece que é filho, sei lá. O Urich, é cagado e cuspido, mano. Se não for filho dele, velho. É muito parecido mesmo. O mais parecido pra mim é o Boris, cara. O Boris. Também. Cara. Só que eu acho a estatura que quebra, velho. É. Mas assim, essa crítica eu acho que tem que ser levada mesmo, cara. Não tem... Pra quem gosta de ficção científica, pra quem gosta de viagem no tempo, essa série não trouxe nada inovador, efetivamente. Tá? Eu concordo, porque o que me falaram, o Fê, inclusive, e outras pessoas que viram a série, era que era uma série de explodir a cabeça e tal, e eu não achei nada inovador, que eu fiquei, caraca, que bagulho impressionante. É uma coisa que eu não tinha visto em outras coisas. Ela é muito boa, ela conseguiu até o momento, eu diria que até a última cena do último episódio da primeira temporada, por enquanto que é o 10, ela conseguiu fazer uma coisa muito difícil para quem brinca com o tempo. Ela conseguiu ser coerente, ela conseguiu ser fechada, ela conseguiu manter as coisas funcionando. Se você for ver todas as séries, todos os grandes nomes, todas as grandes franquias que trabalharam com lapso temporal, mais cedo ou mais tarde elas falham, elas não conseguem se explicar, elas quebram dentro delas mesmas. Ou então elas apelam para a realidade paralela onde muda tudo. Né? É, Deus Ex Machina, né? Exato. É. Se você for ver De Volta para o Futuro foi assim, se você for ver, O Exterminador do Futuro foi assim, entendeu? Eles vão muito bem até uma certa parte, depois eles não conseguem mais se explicar. Sim, então, eu chamo isso de roubar no jogo. Roubar no jogo. É mestre, não sei quem tá ouvindo a gente aqui sabe o que é RPG, é o mestre falando, puta, fiz cagada, foda-se, vou consertar assim. E aí... Só acredita. Só acredita, só acredita isso, que é isso, assim, entendeu? Isso é um grande mérito dessa série mesmo, porque com a quantidade de pessoas envolvidas, quantidade de vezes que viajam no tempo, a quantidade de pessoas que tem que voltar pra completar um ciclo e tal, e ficar tudo fechadinho depois de 10 episódios, e basicamente o quê? Umas 8 horas de um filme de 8 horas, que deu seja? Deu mais, cara, deu umas 10 horas, porque cada episódio tinha no mínimo 45 e teve episódios ali com 1 hora e 10. Teve episódio de 1 hora e 10? Tem episódio de mais de uma hora ali, cara. Não sei. Mas bom, que seja 9, 10 horas e ainda ficar tudo fechado no final é bastante. Exato. É bastante trabalho de roteiro pra deixar tudo certinho. Porta que eles abriram pro futuro me preocupa. Essa porta de 2052, ela tá me deixando muito preocupado. Mas eu tenho fé, Eu tenho fé também, cara. Eu achei a história bem redondinha. Ah, Felipe, mas você é o... O homem da fé. De boaça. Você é o Felipe de boaça. Não, cara. Pô, fazia muito tempo que uma série não me prendia assim, não, cara. A gente, tipo, falou de vários pontos da história e coisas do tipo. Eu gostei, não sei se é por conta do idioma, sabe, que a gente não manja tanto. Que nem o que aconteceu no 3% pro pessoal que adorou no Canadá, sabe? Uhum. A gente não sabe se a atuação tá, tipo, foda. Pra mim, pra minha percepção, foi foda pra caralho. Gostei. Oh, a Marta gostei manda muito bem lá no... Gostei da fotografia, então não é só, tipo, a história que é foda. Isso, cara, que eu ia falar, a parte técnica tá impecável, cara. A parte técnica dele é muito boa. Muito caprichada. A playlist, eu tô com a playlist no Spotify do Dark. Ah, eu não peguei ainda, cara. A trilha sonora é impressionante mesmo. Os caras estão de parabéns. E ela te deixa num clima, cara. Porque, ó, o pessoal começou a vender ela como uma série meio de terror. Cara, não tem terror. Só que é um clima de True Detective, sabe? Que, tipo, é foda pra caralho, cara. Bom, é um suspense toda hora, né, velho? Você não... Porra, um suspense forte, cara. Tipo, tudo meio cinzento, sabe? Tudo com a mesma paleta de cores. E uma coisa interessante também, né? Não sei se vocês repararam que tem certos elementos que se repetem com relação às cores. O amarelo, por algum motivo, é uma cor que vai ser importante pra algo, assim, sabe? Vocês repararam nisso? Não, porque assim. A série ela tem todo mais ou menos o mesmo tom, meio acinzentado e coisa do tipo. Se ela precisa de algum elemento que vai te causar estranheza e precisa de destaque, eles usam o amarelo. Então é assim, a escola tem aqueles portões amarelos, né, bem vibrantes. O casaco do Jonas é amarelo. O guarda-chuva do travesti é amarelo. São elementos que estão narrando, sabe? Que eu achei interessantes. E quando eles no amarelo, eles são vermelhos, como a corda que é usada pra guiar o Jonas na caverna. Mas isso é típico de fotografias desse nível, Felipe, também. Você é obrigado a destoar aquilo que você quer chamar atenção. Sim. Mas você pode também entender, e aí existe uma coisa muito importante. Não, quando você tem algo que chama atenção, você tem que pensar muito nesse sentido. Por quê? Não foi uma, nem duas, nem três vezes que os roteiristas da série usaram o nome de Rudinho. Ah, não, sim. Então o que acontece? Quando eles marcam algo, eles marcam porque eles querem que você saiba que aquilo vai ser importante, ou eles querem que você não repare em algo próximo. Sim, essa é a ideia, então, inclusive, do Rudinho, né? É te chama atenção pra algo e te engana com outra coisa, né? Sim, quando aquele menininho... É igual a frase que eles falam, né? Não é como, é quando. Não é como, é quando. Isso. Isso é uma resposta típica de mágico, quando, porque é nítido isso. Às vezes o mágico faz uma coisa pra você e você fala, como você fez isso? E ele fala, não é como eu fiz isso quando. Quando você tava olhando, quando você não tava olhando, isso aqui já tava pronto. Tem um filme que conta história que até hoje eu não fui atrás pra saber se é verdade. Que é lá dos mágicos, lá dos caras que ficam dando golpe, que são os mágicos fodão. Truque de mestre. Truque de mestre, obrigado. Esse filme Truque de Mestre, ele conta a história de um mágico que uma vez fez um show numa praça pública, num X lugar, e aí ele manda uma pessoa assinar um papel, aí a pessoa assina aquele papel e ele queima o papel no ar, e aí ele corta uma árvore, corta um pedaço de uma árvore e tira o papel assinado por aquela pessoa de dentro da árvore. Aquele papel assinado por aquela pessoa estava dentro da fucking árvore. E todo mundo se pergunta no filme como que ele fez isso, né? Como é que ele conseguiu fazer o papel que o cara assinou e parar dentro da árvore? E aí no fim do filme um dos caras vira e fala assim, não é como ele fez, é quando. Ele conseguiu aquele papel assinado, não sei em que ano, porque o cara já era velho quando ele estava ali, né? E aí ele colocou aquilo numa árvore que estava crescendo naquele parque e 30 e poucos anos depois ele foi e fez o truque. Caramba, ele conseguiu colocar aquela pessoa no lugar, né? Fez aquela pessoa assinar o mesmo tipo de papel, abriu e falou, o papel tá aqui. Então, isso é no filme. Então, até hoje eu não fui atrás pra saber se essa história é verídica ou não, se isso aconteceu na vida real ou não. Mas a ideia daquele filme era mostrar que um mágico, na verdade, ele prepara a arte dele com muita antecedência. Então, nesse sentido, para esse estilo de filmagem, Felipe, me preocupa muito a utilização das cores fortes. Porque quando elas aparecem, elas te obrigam a olhar para elas. Sim. E era nessa hora que, eu juro para você, eu pausava a cena. Eu coloquei em questão essa parte que você falou do amarelo e do Jonas, junto com o Bartô. Porque enquanto ele é uma cor mais forte, mais chamativa, o Jonas... Tem o Bartô, o Bartô tá por trás, é um bege que ele usa, sacou? Uhum. É que como a série se chama Dark, cara, eu acho que esse lance de luz e sombra que o próprio Noah fala, sabe, deve ter uma relevância. Então, isso que eu tô falando, vai ser tipo igual que eu tinha colocado a minha teoria na frente do Jonas com o Bartô. De vocês que o Bartô é o Noah, cara, faz sentido. O Jonas é a luz e ele é a sombra, né? Eu acho que a Cláudia é a luz. O Jonas é só um instrumento. O Jonas é o bisturi. Eu também acho. Eu acho que a parte principal contra o Noah é a Cláudia. É a Cláudia. Não é o Jonas. Não é o Jonas. Tanto a Cláudia quanto o Noah, tanto o... Você pode reparar que a Cláudia sabe o que o Jonas está fazendo. A Cláudia encontra o Peter e o Tront lá naquela cabana quando eles estão vendo o corpo do Mads. Oh, Ó, tem uma coisa, um texto. Vocês lembram de uma apresentação da Marta no teatro? Sim. Uhum. Sim. O texto é maçante, é meio chatinho, só que é importante, cara. Ela fala dos primeiros homens antes do dilúvio. E é interessante isso que ela fala, né? Do grande dilúvio que varreu os homens que eram maus e tudo mais. E ela e logo depois aparece, com contraponto, né? O Noah, naquela cena em que ele tá riscando a parede. E é a primeira vez que mostra a tatuagem dele e tal, né? E eu falei, caramba, qual é a relação dessa porra, mano? Eu ainda não peguei. Vocês pegaram alguma coisa? Ela... É que o Jonas tá vendo, né? Você tá falando. Isso, exato. É nessa que ela fala a respeito dos homens que são maus e são diante do dilúvio. E aí é a parte em que aparece o Noah em destaque. Lembra quando tá no futuro que aparece uma menininha? Ela que bate com a arma? E ela fala o nome dele, não é? Sim. Muita gente fala que aquela lá pode ser a Cláudia, mas não faz nenhum sentido, porque aquela ela tem uma cicatriz de lado a lado na cara, sabe? Então, Cláudia, na minha opinião... Cláudia. É a Cláudia, é a senhora. A bruxa do 71. Cláudia é a bruxa do 71. Não. Aquela ali não tem condições de ser a Cláudia, porque não Cláudia... tem nada a ver. Ela já é velha quando ela assume a... Não, aquela ali, né? Não, aquela ali não é a Cláudia. Não, sim. Eu vi uma teoria e não faz nenhum sentido por conta da cicatriz. Só que eu tenho uma outra teoria de que aquela lá é filha da Roberta com o Bartosz. Roberta? Roberta ou Marta? Marta, desculpa, gente. É filha Roberta. Da Marta com o Bartosz. Eu falei, agora eu buguei. Aqui a lista e eu já confundi todos os nomes. Não, mas aí a gente já tá divagando sobre quem ela pode ser lá, mas assim... Eu acho que ela é uma personagem que não apareceu ainda. É. Exato. Então, agora eu vou falar então, ser outra parada. Sim, vou falar dos personagens. Eu acho que a guerra é... Um lado é representado pela Cláudia e o outro é representado pelo Noah. Isso é nítido. Mas beleza. Sabe uma coisa que eu fiquei meio confuso? Por quê? A Cláudia, ela aprende as paradas de viagem no tempo porque ela recebe aquele livro, né? O mesmo livro Helg. Que o Noah tem. Só que ela recebe o livro do Helg. Do Helg. E quem entregou pro Helg deve ter sido o Noah. Sim. Por que que ele entrega o livro pra pessoa que vai ser contrária a ele? Porque ele gosta da Cláudia. Porque até então ele não sabe disso. E aí, porque ele gosta dela também. Será que ele não sabe disso? Ou talvez ele tenha sido instruído no próprio livro a entregar o livro para Cláudia, entendeu? Vai saber. Ó, tem uma coisa interessante. O Noah pode ter falado para ele. É verdade. Esse livro para Cláudia. Uma das coisas. Eu acho que o Noah falou. Acho que o Noah falou para ele. Eu só não entendo por que que o Noah falou para ele. Porque o Noah, eu entendi o lado do Noah. O Noah não quer mudar nada. Eu acho que ele é o lance do paradoxo do tataravô, cara. Ele se ele mudar, ele deixa de tudo, existir. Exato. Ele e precisa agora... que tudo aconteça como vai acontecer para que ele continue existindo. Então, e agora eu já tenho uma explicação pra Faz Cláudia. Faz bastante sentido. Então, sabe qual é a explicação da Cláudia? Várias vezes na série foi reforçado de que, por mais que tenha algumas coisas escusas acontecendo na usina, ela precisa proteger aquela cidade. Uhum. E ela assume essa parada, ela fala, não, então peraí, deixa eu ver esses números que estão distorcidos e vamos que vamos, sabe? Ela topa o papel. Então eu acho que depois que ela descobriu que tem uma falha no tempo, ela tentou de todo jeito proteger a cidade porque ela já viu o futuro. Ela sabe que aquilo vai levar à destruição da cidade. Então eu acho que é nisso que eles são antagonistas, sabe? Ela quer acabar com as viagens no tempo... E isso ia acabar com o Noah. Uhum. Então ele quer deixar o negócio aberto. Tá, agora eu quero entrar em um outro ponto. Acompanhem. Vocês acham que a Charlotte vai ser a próxima viajante do tempo? Eu não sei, cara. Eu acho que isso só vai acontecer se o marido finalmente se abrir com ela. Porque ele tá desde o começo balançado, querendo contar o que ele sabe, né? Mas sabe por quê? Por causa do jornal, cara. Da manchete do Urshela. É, exatamente. Uhum. Boa. Isso é verdade. Ali, ó. Ali, quando ela olha o jornal e vê o Urik preso em 1953, ali eu falei, fudeu. Ali, eu falei, essa mulher vai passar pelo buraco, essa mulher vai dar um jeito, essa mulher então, vai acontecer alguma coisa. Sabe, isso é uma parada, cara. Eu gosto muito da Charlotte, é verdade. Eu vou falar uma coisa pra você. Você calcule a cabeça dessa mulher e a quantidade de explosões que tá acontecendo. Imagina você tá olhando pra manchete de 1953 e do nada você vê o cara que trabalha com você lá. Exato. Meu irmão. E isso aí, ligar pra um monte de gente, falar as verdades. Se liga, Léo. Se liga quando ela continuar completando os pontos, cara. Ela vai ver que aquele menino que ninguém conseguiu identificar até agora é o Mads. Se ela for na escola, ela vai ver a foto do Miquel lá. Do Miquel lá, exatamente. Então, tipo, puta que pariu, cara. Ela vai pirar foda, mano. Ela é a próxima a usar amarelo. Entendeu? Eu acho assim, sim, Dudu, sério, eu acho que a próxima viajante é a Charlotte. Se ela não for uma viajante, ela vai se tornar no mínimo um elo. Um elo confiável. Aquele elo que as pessoas vão poder usar e falar assim, ó, vem cá. Você viu que se não acontecesse isso, não aconteceria aquilo? Você viu que se o Miquel não tivesse voltado, o Michael não existiria e o Jonas não teria nascido? Vi, então tá. Então, ó, você quer manter você viva? Se você quiser continuar existindo, tal coisa tem que ser feita, porque tal coisa aconteceu. Ela se tornaria no mínimo um elo, entendeu? Uhum. Alguém a ser usado. Ela pode se tornar um bisturi, tanto quanto o Jonas foi um bisturi na mão do Noah. Porque eu coloco porque ela o Jonas e... foi um bisturi na mão do Noah. Eu coloco ela e o Urichi juntos agora, nessa próxima temporada. Entendeu? Que ela vai pro passado, trazer ele de volta, pra aí eles começarem um arco dentro desse arco aí. É, não faz sentido. Não faz sentido o Urichi morrer no passado por conta daquela conclusão da Hannah, né? Que ela pede pro Boris se vingar por ela, acabar Sim. com a vida do Urichi. Se o cara não voltar pra esse tempo, qual que é o sentido dessa cena? Uhum. E tem uma outra coisa que eu queria saber de vocês, gente. Vocês acham que o papel da Hannah é ainda mais importante do que tá sendo mostrado? Eu acho que ela tinha que morrer. Sinceramente, acho que porque não. Ela foi casada com ela foi casada com o Miquel, então... Ele deve já ter contado muita coisa pra ela. E como essa mulher é mentirosa, cara, nas conversas que ela teve com Jonas ou com outros personagens, eu acho que ela só meio que manipulou a cena, sabe? Ela deve saber mais do que ela tá mostrando. Então, eu acho que só vai dar um estalo pra ela assim que ocorrer algum acontecimento que ela vá de fato acreditar na viagem do tempo. Porque até o momento... O Jonas já era, né, cara? Ele não volta mais. Então, porque até o momento... Ela falou, na conversa com o Jonas, não, ele falava muita coisa, tipo, uma viagem meia louca aí, tá ligado? E se matou. Ele sempre foi muito misterioso. Então, ele pode ter deixado muito explícito, só que como ela ia achar que é uma viagem, tipo, uma paranoia, uma loucura da cabeça dele, tipo, como é que você ia ficar casado com um cara falando que veio do futuro? Exato. No caso do moleque, ele provaria que ele veio do futuro. Então, mas porque igual a Charlotte, até aquela cena do jornal, ela tava cética contra isso. Não, é uma viagem, tão maluco, porra de viagem no tempo. Agora que ela viu o Urich estampado na capa de um jornal de 1953, não tem como ela falar, não, mano, não é possível isso. Agora tudo faz sentido. E agora que ela vai começar a pressionar o Peter. Ela não, tá... agora nada faz sentido. Ela deve estar tipo, caralho, e agora? Nada faz sentido. Porque ela viu que o Peter tinha saído lá do... Que ele tinha mentido, né? Tinha ido, tava no escritório lá no... até mais tarde. E ela conseguiu pegar a placa do carro. E agora ela vai começar a ligar os pontos, mano. Ela é a nossa detetive, e dentro da série também, né? Que vai... É. Ela é o nossos olhos dentro da série agora. Ela é o que... Sem contar que a série trabalha com uma coisa cíclica também, na repetição... Aí vem a poetização da coisa, eles vêm com a parte circense mesmo da coisa, tá? Que seria de trazer aquele tipo de roteiro que você sempre precisa em uma série, tá ligado? Fulano gosta de Beltrano, que traz ciclano, que faz isso, né? Isso sempre vai acontecer. Eu tenho uma teoria. Se você pegar, por exemplo, o trio Hannah, Catarina, Urich, aí seria legal quem está ouvindo a gente pegar um mapa. Um mapa que a gente está usando aqui, de repente vai deixar no link. Nos links. Tá? Então, se você pegar o link, o trio Hannah, Catarina, Urich, Esse trio, ele já existiu. Esse trio já existiu. Esse trio funcionava da seguinte forma. Cláudia, Tront e Jana. A Cláudia era amante do Tront, né? A mãe da Regina, no caso, né? A Cláudia era amante do Tront, que era casado com Jana. O Tront, ele tinha envolvimento com parte de investigação. O Tront, ele cuidava basicamente nesse sentido. E a Cláudia era envolvida com a usina. Aí, se você voltar um mapa acima, você tem a Agnes, que é a mãe do Tront, que está morando na casa da Greta e do Brand. Não, ela tá da Doris e do Egon. Isso, na casa da Doris e do Egon, obrigado. Ela mora na casa da Doris e do Egon. Você viu quando a Doris apresentou a Agnes ao Egon, que ele cagou nas calças? Sim. Ele ficou todo estranho, cara. Ele cagou nas calças. Estranha a relação das duas. E ele olhou bem pra cara dela e falou assim, o que que você veio fazer aqui? É. Ah, a pergunta dele... Né? Então, eu acho que o triângulo é Agnes, Doris, Egon. Aí depois ele se repete em Cláudia, Diana, Tront, que se repete em Yurik, Catarina e Hannah. Repete em Jonas, Marta, Bartosz. Sim, porque tem que ser um ciclo, né? Exato. Então isso. Cíclico, né? Isso é cíclico. Então, agora eu só quero lembrar qual que é o nome da o Tront, né? Que é filho da Agnes. Tront provavelmente é filho do Egon. Não, será? Porque, não. Sim, porque eles podem ser amantes. E o Egon. Mas ela era de outra cidade. Mas e a Doris. Mas aí faz todo sentido, porque ela. Até a Doris fala. Ele nem mais passa tempo em casa, ele fica mais tempo na rua. Exato. Do que dentro de casa. E quando a Agnes chega com o Tront, que o Tront é jovem, né? E ele se envolve lá com a Cláudia, né? Que eles ficam amiguinhos, né? Ele e a Cláudia são amigos. O Tront e a Cláudia são amigos. Sim. E ela já fala que ele parece o James Dean, né? Ela já tem uma queda. Exato. Por ele logo de cara. Então, eles começam a se relacionar. A Agnes, ela não sabe dessa proximidade dos dois. Entendeu? E o Ulrich ainda deixa avisado lá, né? Não, quando ele tá sendo interrogado. Então, você já começou a beber, tua mulher já te deixou, te largou aí. Exato. Isso é super foda, cara. Então, mas eu acho que isso acontece porque isso acontece porque a Agnes chega junto na Doris, cara. Eu também acho isso. Daí vai dar uma baguncita na cabeça do Egon. Nenhuma das brincadeiras que teria nesse sentido, que deixaria a coisa mais fila da puta mesmo, é que se o Urit for filho, se o Tront for filho do Egon, olha a ligação retardada, se o Tront for filho do Egon, o Urit, ele é irmão da Cláudia, de quem ele era amante. Você falou o nome errado. Você falou o nome errado. Se o Tront for filho do Egon, o Tront é irmão da Cláudia, não o Uri. Isso, obrigado. Se o Tront for filho do Egon, ele é irmão da Cláudia, de quem ele era? Amante. Tinha um rolinho, Então, okay, eu beleza. Eu mantenho minha teoria de que a Agnes era esposa do Noah. E que o Tront é filho do Noah. Eu acho isso também. Não, porque aí o Bertoz teria que voltar. Bom, mas aí, o Bertoz uma hora ou outra vai voltar. O Bertoz é o Noah, entendeu? Mas olha que louco como o ciclo se mantém dentro da minha teoria. Se o Tront, se o vamos dizer que o Jonas não seja filho do Mikkel, seja filho do Urit, porque ele já era amante da Hannah, e só não sabe disso. O Jonas e a Marta são irmãos, assim como o Tront e a Cláudia seriam irmãos. O bagulho é muito confuso, né? Ó, faz sentido mesmo. Sim, ó. We're on this side, dear. Jonas, ele deu um salto pro futuro nessa última viagem dele. Ele foi muito pro futuro. E se o Bartosz, indo atrás dele, der um salto muito pro passado? E aí ele vai ficando mais velho, vira o Noah, aí conhece a Agnes. Tá. E aí começa o ciclo. O que vocês acham disso? A parada do Noah é que a gente não sabe de que época ele é. Sim. Mas ele pode ser de que a gente falar sobre ele, sabe, vai ser especulação absurda. Porque ele pode ser de 2300 e pouco, e a gente não sabe. Então, mas eu acho que se isso rolasse, o Bartosz teria ido 33 anos antes de 53. Não precisaria ir tanto. Não, então. Sabe por que ele não precisaria ir tanto, Fê? Porque ele poderia simplesmente viver a vida até chegar na idade de Noah e viajar para 1953. Mas é que se ele fosse com essa idade para 53, ele ia ter mais ou menos a idade do Noah. Não, e aí não ia conhecer a Agnes nesse ciclo. Não dá, cara. Porque dentro do ciclo de cada 33 anos, o Tronte, quando ele é apresentado em 1953, ele tem o quê? 8 anos? Não, ele deve ter uns 10. 10? Então, significa que ele foi concebido há 10 anos atrás. Entendeu? E o Noah viaja em ciclos de 33. A série trabalha com ciclos de 33. Sim, a Agnes teria que ter conhecido o Noah não em 1953, mas em 1930. Mas é exatamente o que você está falando. É em 1920. Se o Bartosz tiver voltado nessa época, os dois vão estar novos e vão ter o Tronte. Não, eles teriam que ter o Tronte em 1940 e poucos. 43. 44. Sim. Entendeu? Mas teria que viver numa época ali. Até começar o ciclo. E aí ele começa a viajar como Noah. Não, acho que não. Aí eu acho que a galera vai surtar. Se você acertar isso, maluco, você ganhou uma caixa de bombom especializado. Mas sabe qual que é a parada? A parada do Noah, que a gente tinha comentado, que eu acho que talvez seja a única unanimidade que a gente tem em teorias sobre ele aqui entre nós quatro, é que ele, pelo que a gente chegou até agora, ele é o cara que necessita que esse ciclo feche para que ele continue tendo sua existência. Ele correto? É o cara que não quer mudar nada. Todo mundo concorda com essa teoria, essa possibilidade? Eu concordo e acho que é por isso que ele não tá envolvido diretamente nas coisas. Ele então, não aparece pro Jonas lá do nada. Eu queria pegar então esse ponto e falar assim: o que pode ter acontecido na vida desse cara pra ele precisar que esse ciclo se mantenha desse jeito? Você viu que ele foi comparado ao anticristo? Sim. Então ele provavelmente vai ser um grande líder mundial. E ele não quer abrir mão disso. Agora a gente tem que saber em que linha temporal ele é isso. Entendeu? Ele foi comparado diretamente onde? Quando falou-se em anticristo. Será que não é nesse futuro foi que o Jonas apontado está? Pra ele, entendeu? Não, então, e não só isso, tem umas referências também ao conto de Fausto. Em que, o Fausto é uma tragédia em que você tem esse cara, Fausto, em que ele faz um acordo com o diabo. O Fausto é muito próximo na história. Ele tá buscando sempre. Ele tem uma alma que busca por conhecimento e poder. Então a gente pode assumir, se a gente for seguir isso, que o Fausto poderia ser o Bartosz, por exemplo, que a gente não sabe o que o Noah ofereceu para ele. E nesse caso o Noah seria o demônio. O Helge até se encaixa nessa história, porque tem um personagem no conto de Fausto que é Mefistófeles, que ele é um representante do demônio, como se fosse tipo um cara que auxilia. E que é mais ou menos o que o Helge faz durante a série inteira, né? É tipo o ajudante do Drácula, né? Exatamente, é tipo isso. Eu posso falar uma coisa que poucas pessoas sabem, que agora que você falou em Fausto, e eu tinha pensado nisso quando eu tava assistindo a série, você sabia que Fausto é baseado em um personagem alemão, né? Não, sim, o cara que criou, inclusive, tem uma referência, tem uma cena no colégio de 2019 em que aparece o nome do autor alemão. Ah, não vou lembrar, alguma não coisa... Não vou lembrar o nome dele, cara. Peraí, deixa eu achar aqui. Aí eu não vou Johann Wolfgang von Goethe. Olha aí que foda. Não sei como é que fala esse final, Goethe. Esse é o autor. Tem uma menção num pedacinho de uma cena do colégio. Foi de 2019. Ali que eu associei a Fausto. Caramba, vocês pegando essa referência foda e eu felizão, porque tinha pego a referência do Mikkel. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe o que é mais escroto disso tudo, das negócios do Fausto? A conexão mais maravilhosa é que O Poodle da Cláudia, que ela perde em 1953, depois ela acha em 86. Uh-huh. A Gretchen. Chama Gretchen. É. Adivinha quem é Gretchen? O interesse amoroso de Fausto. Exato. Já sabemos o que aconteceu no final, então, né? O Noah vai casar com filha. Gretchen vai se casar com Marcos. Cara, é verdade, mano. A Gretchen é o interesse amoroso de Fausto. É exatamente por isso, inclusive, que ele faz boa parte das merda que ele faz. Ah, mas peraí, cara. Então quem tá fazendo acordo com o diabo, que pra mim é o Fausto, agora é a Cláudia, cara. A Cláudia saiu fazendo acordo com uma porrada de gente aí. Prometeu até que ia trazer o Mads de volta pro velho, pro Tronch. Então, mas a grande brincadeira não é quem é Fausto ou quem é o anticristo. A grande brincadeira dessa série é usar essas referências com a inteligência que ela tá usando. Caralho. Ô, não é possível que vocês não acharam essa série foda para caralho, mano. Ela é muito disputada. Não. Eu quero que você entenda a minha crítica, Felipe. Eu achei, assim, ó, nas considerações finais, talvez eu me explique melhor. Eu achei ela foda para caralho. Mas eu gosto de plot twist, eu gosto de reviravoltas. E por ser uma série baseada em looping temporal, ela não vai me proporcionar isso. Ponto. Ela não tem como me dar um plot twist. É impossível ela me dar um plot twist, porque nada vai ser alterado. Nós vamos ver ela, a história. Ela pode dar um plot twist com o futuro. Exato. Ela pode me trazer uma informação nova, mas essa informação nova só vai fazer eu fazer assim, ah, então foi por isso que aconteceu tal coisa, ou então é assim que vai acontecer em tal dia. Mas isso não chega a ser uma crítica, pode ser considerado um elogio. Porque se eles conseguirem manter isso, eles vão conseguir manter a coerência da série. Sim. Entendeu? Eu não tô dizendo que ela não é foda. Ela é foda, ela é legal, ela é boa mesmo. Só que ela não é uma série que vá te trazer... Oh, que emoção! Então, galera, vamos aí para as considerações finais. É, lembrando e já explicando pro Léo aqui que a gente dá de 1 a 5 coroas, beleza? Na sua nota. Beleza. Então, já se descabasse e comece aí com a sua consideração final. A gente tá aqui, né? Eu gostei bastante da série. Eu achei que, apesar dessa parada de não ter tantos plot twists, já que ela sempre se fecha num ciclo, eu acho que a forma como ela explora esse ciclo e a forma como ela vai encaixando as peças meio soltas no começo, depois fechando esse quebra-cabeça e tal, e mostrando a história, principalmente do Jonas, do Noah e da Cláudia, eu achei muito interessante. E achei também que é uma forma bem diferente de você apresentar, principalmente porque é uma história em que você começa ela do futuro e não do presente, né? E isso é uma parada muito interessante, muito interessante porque é uma forma diferente de você narrar a história, você começar ela já do futuro, tendo a possibilidade de, durante a viagem no tempo, dos dois caminhos, ter dois passados, entre aspas, que a gente acaba descobrindo que, na verdade, é um presente e um passado. Eu só achei que ela pecou um pouco na falta de explorar alguns personagens para fazer com que eu me importasse um pouco mais com eles. Eu achei que não precisavam ser todos, até porque são vários personagens. Mas tinha alguns personagens que eles deveriam ser um pouco mais explorados. Como eu falei, do Mikkel, principalmente. Eu acho que até um pouco mais o Jonas. Porque o Jonas, acho que a gente... ele é usado muito pra avançar a história. Mas a gente não vê tão explorado assim as dificuldades que ele tá vivendo na vida dele por tudo que ele tá passando. Eu queria ver um pouco mais esse drama. Assim, a gente vê um pouco ele sofrendo por causa da morte do pai. Mas a gente não vê ele tão sofrendo por ter que abandonar a menina que, na verdade, é a tia dele... Eu queria ver um pouco mais disso. Eu achei que a série peca porque no começo ela acaba sendo um pouco arrastada, porque a gente fica envolvido nesse sumiço do Mikkel, que na verdade é uma viagem no tempo, mas a gente não sabe, fica essa investigação que não anda. Eu achei que o ritmo acaba sendo um pouco desacelerado e acaba sendo um pouco meio atropelado no final, que eles têm que, parece, contar muita coisa em pouco tempo. Mas apesar de tudo isso, eu gostei bastante. Achei que a série cumpriu muito bem seu papel. Fiquei bastante surpreso, porque era uma série que eu não esperava muita coisa. E eu vou dar 3.8 coroas. Caramba, não é possível. Vou arredondar pra 4, vai. 4 coroas. Aí, Felipe, se você chorar mais, ele aumenta, hein? Rapaz. Mas e a... Porra, 4 é bastante, velho. 4 é bastante, porra. Porra, galera, 5 se fosse perfeita. Não tem que mudar nada. Vamos mudar o contraponto do Léo. Vamos pedir pro Felipe falar, então, vai. Bom, eu falei bem o episódio inteiro da série. Eu acho que fazia tempo que eu não assistia uma série que me dava tanta vontade de pesquisar as referências. Eu já conversei com alguns amigos que detestam isso, sabe? Foi o que afastou eles de Lost, por exemplo. Só que, cara, saindo desse podcast, eu já vou querer pesquisar a história de Fausto que vocês falaram, que eu não tinha percebido essa referência. Com certeza vou ouvir esse episódio algumas vezes pra retomar as explicações de viagem no tempo, sabe? Dessa parte de pressão. Eu adoro coisa assim. Eu acho que é uma série que, tipo, ela sai do daquele momento que você teve, sabe? Ela te leva pra umas discussões super ricas com seus amigos. Ela te leva pra umas referências muito interessantes de você conhecer, além da série, sabe? E eu acho isso muito rico. Além de toda a parte técnica e como eu fiquei envolvido na história, né? Então, pra mim é 5 coroas fácil, cara. Uhum. Opa! Aí é a fera, hein? Boa! Cara, e eu só quero que a segunda temporada seja tão legal e tão misteriosa quanto essa, sabe? Eu tô muito interessado em saber a identidade do Boris, em ver que mina que é aquela com a cicatriz que aparece no futuro. E tô doido pra segunda temporada, cara. Eu gostei muito dela. Então, uma coisa, vocês não ficaram um pouco preocupados de... Porque o que eu sinto hoje é... Cada vez mais você vê uma parada que tem uma primeira temporada em que eles têm muito tempo pra planejar e tal. Muito foda. E aí as coisas vão caindo de qualidade depois. Porque tem que sair todo ano, tem que sair uma temporada nova. Vocês têm um pouco medo disso acontecer? De ficar muito apressado pra fazer roteiro e não ter tanto cuidado que nem teve na primeira temporada? Eu tenho muito medo. Principalmente falando-se de temática temporal. Entendeu? Mano, eu falei lá atrás. Eu tô cagado com essa história dele ter ido pro futuro do futuro. Eu tô cagado com isso. Eu quero ver como é que eles vão explicar isso sem quebrar o elo, sem quebrar a lógica que eles estabeleceram até o momento. Eu tô torcendo pra que eles já tenham o roteiro, tipo, início, meio e fim, entendeu? Já sabem a quantidade de temporadas que vai ser necessário, quantos episódios, independente de produtor, independente de Netflix enchendo o saco ou não, pra ser bem concisa e, tipo, sair de lá recheada de prêmios. Vai lá, Augusto, tua vez. Tá, ó, eu vou falar uma coisa pra você, tá? A minha primeira observação seria essa. A gente conversou um pouquinho aqui sobre ritmo. Eu gostaria que o ritmo de Dark melhorasse muito. Eu queria que eles dessem um ritmo melhor. Eu acredito que esse ritmo lento foi proposital. Eu acredito que as pessoas que não estão acostumadas a tratar com mecânica temporal, para o público em geral, para os iniciados nesse tema, esse ritmo, para mim, eu acho que era necessário. Eu quero acreditar que ele foi proposital. Esse ritmo lento, que essa falta de apego aos personagens, eu concordo com a crítica do Léo, não se aprofundaram, todos os personagens foram tratados de forma... não teve desenvolvimento desses personagens. Até porque eram muitos. São muitos personagens para você tratar o tempo inteiro. Esse tipo de coisa é muito difícil de lidar. Eu diria o seguinte, que eu espero que Dark melhore nesses aspectos, que ela traga um ritmo melhor, que ela traga mais profundidade para os personagens dela. Mas eu não posso deixar de elogiar a coerência, a força do roteiro, tá? A história é muito boa, a ideia de mostrar isso para o público em geral também é excelente. Eu não vou negar isso. Eu espero que eles consigam manter isso para a próxima sessão, vamos dizer assim, para a próxima temporada, se ela houver, porque a gente sabe que Netflix não tem apego a nada. Já foi confirmada a segunda temporada, gente. Já foi confirmado já a segunda temporada. Que bom, que bom! Vamos saber disso. Que bom, entendeu? Então, eu diria assim, ó. Pra quem é amante de mistério e de ficção científica, Dark não trouxe surpresas, tá? Mesmo quando o Dark traz uma virada, pra quem gosta desse tipo de movimento, a gente já acreditava... a gente já sabia o que ia acontecer, a gente já previa aqui, tá? Mas nenhum desses problemas que eu apresentei retira o mérito o fato de que eles conseguiram trazer uma excelente fotografia, de que eles conseguiram trazer uma excelente trilha sonora, de que eles conseguiram trazer um roteiro novo, eles conseguiram colocar alguma coisa nova ali, sabe? Tipo, ó, vamos falar de algo que ninguém está tratando, vamos trazer uma série aí com um assunto, com uma temática diferenciada. Então, eu acho que eles têm que adequar o formato do seriado só para o grande público, mas é uma excelente série. Eu fico com a nota dela, 3.8, se o Felipe chorar eu dou 4. Eu vou chorar, hein? vou defender. Então, pra finalizar aqui, eu, assim como todos já falaram, eu gostei muito da trilha sonora, ouço em casa de boa, gostei muito da fotografia, igual o Felipe falou, da paleta de cor que eles escolheram, ficou sensacional. É uma série que eu não recomendo assistir ela em binge watch, não tem como maratonar essa série, porque não. Você tem que degustar episódio por episódio, porque cada episódio que você vê tem uma infinidade de pensamentos e teorias que você vai criando. Eu levei uma semana, uns 4 dias pra assistir ela inteira. Assisti uns 2 episódios aí, dava uma andada com os dogs, ficava pensando, e depois assistia de novo, porque cada vez que você assiste tem uma coisa nova que você deixou passar, né? Por ela ser uma série lenta, então alguma hora você se sente meio que cansado, meio que agoniado com o que vai acontecer, né? Você tá tentando acelerar, mas eu vejo isso mais por conta das outras séries que a gente já tá acostumado, né? Americanizado, que é tudo pra já, é papum, né? Então a gente tá meio que educado a ter uma dinâmica nos episódios. Só que o que ela trouxe? Ela trouxe algo novo, inexplorado em séries agora, né? Quem falava muito era o Star Trek, mas o antigo, nem o novo agora, o povo mexe com isso, né? Tá... Então, ela apostou e ela não tá preocupada com plot twist, porque ela tem consciência da série que ela é. Pra mim, eu vejo assim, né? Eles têm consciência do que eles estão fazendo, eles sabem certinho, passo a passo, e vai te envolvendo. E cada episódio vai crescendo, né? Então, a minha única crítica também fica com os personagens serem muito rasos, um ou outro pontual, mas até eles, você ainda quer saber muita coisa. Tipo, eu queria ver o Jonas lá no manicômio esses 2 meses aí? Porque só fala que ficou 2 meses lá, mas e aí? E a paranoia lá dentro de 2 meses confinado, velho, num espaço? E você nem sabe como é que era lá. Ele também ficou tomando um remédio antes, então, do possível, né? Ele vive tomando remédio. É um momento que ele para, né? Ele se abstém do remédio pra tentar seguir. E uma parada também que me chamou muita atenção, até falei pra minha namorada, é a chuva, velho. Porque ela fala muito da cidade, essa chuva aí, toda hora. É todo mundo tá, tipo, o bagaço, mano. É uma cidade, tipo, bem afastada mesmo. Ninguém se importa. É igual o Uri falando, mano. É igual todos falam, né? Tem a... Como é que é o nome dela? A Ruivinha? Esqueci. A Francisca lá, né? Francisca. Que ela quer achar um jeito de sair fora da cidade. Da cidade, porque é uma parada que tá todo mundo vivendo no ovo. Ninguém se conhece. A Marta e o... Como é que é o nome do doidão lá? Que eu nem lembro, que nem faz parte pra mim da série. Magnus. Não, o Magnus. Magnus, os irmãos. É o irmão dela. Então, os dois lá, eles falam, velho, que ninguém se conhece. Todo mundo lá tem um segredo, pô. Os pais... Isso é verdade. Então, a cidade meio que vive na depressão eterna. E a chuva, mais que tudo... É uma referência a isso, é que tá todo mundo lá se escondendo por trás dessa cortina de água aí que tá crescendo. É, e ninguém usa guarda-chuva nessa porra, né? Não, velho? Mano, todo mundo lá, imagina o frio que é lá na Alemanha, velho. Sim. Tá louco. Não, e esse lance da Francesca de querer sair de lá é o mesmo desejo do Ulrich quando ele era adolescente. Sim. Por essas e outras, eu sou igual o Felipe. Eu vou dar 5, porque... Eu... Isso aí. Cara, é uma... Felicidade do Felipe. Estamos encerrando esse podcast aqui sobre Dark. Muita coisa a gente queria falar, tem muita teoria, muita conspiração que a gente ia criar, mas é muita coisa para pouco tempo, né, de cast. Então, fala aí, Felipe, um pouquinho de onde você tá aí, como é que tá o seu site. É, eu saí do site, saí do 88 milhas, então agora eu só dependo dos convites, né, dos amigos para participar desses programas, que eu adoro gravar. Não, sempre bem-vindo, você sabe que você já é membro da Irmandade. Ah, já tem a minha carteirinha ali. Já chega abrindo a porta. Augusto também. Ah, eu sempre agradeço o convite, mas para quem gosta de política, economia, quem quer saber um pouquinho mais sobre libertarianismo, liberalismo e o que significa exatamente essas palavras, dá uma olhadinha lá no YouTube, canal do Bom Senso. Estamos lá com vídeos semanais. Toda quinta-feira a gente tem live também, para nos ouvir às 10 horas da noite. Então, sintam-se convidados a conversar um pouquinho, a ouvir o que são as ideias liberais. Boa! E o Léo? Fala aí, Léo, de onde você veio? Bom, eu tenho um canal no YouTube em que eu falo de filmes, principalmente. E de séries um pouco também. Se vocês quiserem ver, o meu nome é Léo Xavier. E é isso, valeu pelo convite. Espero que todo mundo tenha curtido o podcast. E quem sabe eu apareço aí mais vezes, né? Não, tá. Foi um prazer gravar com vocês aí, pô. Já tem cadeira cativa aí, os três. Isso aí. Então é isso. Valeu. Nos sigam lá no Facebook, Irmandade Nerd. E tem o nosso site, né? IrmandadeNerd.com. E assine o nosso feed também, galera. Beleza? Então é isso, valeu e tchau. Até a próxima. Alô. Tchau, tchau. Querido Jonas, se você estiver lendo isso, quer dizer que tudo já aconteceu. Não pode mais ser mudado. Eu queria muito ter te explicado tudo antes. Mas eu espero que quando você entender como tudo está ligado, também entenderá a minha decisão. A verdade é algo peculiar. Você pode tentar escondê-la, mas ela sempre acaba voltando para a superfície. Fazemos de uma mentira a nossa verdade para sobreviver. Tentamos esquecer até não dar mais. Não conhecemos nem a metade dos mistérios deste mundo. Somos andarilhos na escuridão. Essa é a minha verdade. No dia 4 de novembro de 2019, eu viajei pelo tempo para o ano de 1986. O menino do futuro ficou, e com o tempo se tornou um homem. Mikkel virou Mikael, que nunca soube onde era o seu lugar. Se você estiver lendo isso, eu já fui embora. Mikkel! Tanto como menino, quanto como homem. Eu espero que você possa me perdoar. Tudo está ligado. Mikkel, Mikael. It must be that old.